Fox tá olhando. É o desafio da bundinha balançando. Treme a bunda, treme a bunda, treme a bunda, bunda, bunda. Treme a bunda, treme a bunda, treme a bunda, bunda, bunda. Novinha vai no chão, novinha vai no chão, novinha vai no chão. Isso. Olha a novinha vai no chão, novinha vai no chão. Gostei de vocês, viu? Deixa, deixa. Ela chega no baile mostrando a marquinha, empinando a bundinha, perdendo a linha. Dançando, dançando. Tá pronta pro crime, segura a garota. Ela beija na boca, fica a noite toda. Dançando, dançando. Que mina é essa que me alucina? Deixa ela passar, deixa ela passar. Que mina é essa que me fascina? Deixa ela passar, deixa. Deixa o verão chegar, deixa o verão dizer. Deixa a pele bronzear, um romance te envolver. Deixa o verão chegar, chegar, chegar. Deixa o verão dizer. Deixa a pele bronzear, te envolver. Deixa, deixa, deixa, deixa o verão chegar. DJ Thiago Albuquerque, the best of DJ. Ela chega no baile, mostrando a marquinha, virando a bundinha, perdendo a linha. Dançando, dançando. Tá pronta pro crime, segura a garota. Ela beija na boca, fica a noite toda. Dançando, dançando. Que mina é essa que me alucina? Deixa ela passar, deixa ela passar. Que mina é essa que me fascina? Deixa ela passar, deixa. Deixa o verão chegar, deixa o verão dizer. Deixa a pele bronzear, o romance te envolver. Deixa o verão chegar, deixa o verão dizer. Deixa a pele bronzear, um romance te envolver. Deixa, deixa.